Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta, assassinada, Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancada do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. O desemprego em Portugal está acima dos 12% desde janeiro de 2011. No mês de abril, o número de desempregados era de 12,6%. Estes são os dados do Eurostat, que revê em alta o desemprego em Portugal. 1,75 mil milhões de euros chegam hoje a Portugal. É o valor da primeira tranche da ajuda externa a Portugal. Está instalada uma crise política entre o Irão e a Alemanha. Ontem, o avião onde seguia a chanceler alemã, Angela Merkel, foi impedido de sobrevoar o espaço aéreo iraniano. Decisão do governo. Uma decisão, segundo adianta Westerwelle, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, na Austrália, uma decisão contrária àquela que o Irão havia tomado antes de o avião levantar voo. O fecho do espaço aéreo iraniano a Angela Merkel obrigou a chanceler alemã a voar na Turquia durante 2 horas, o que originou um natural atraso à Índia, onde Angela Merkel não se encontra numa visita oficial. Paul Scholes terminou a carreira como futebolista. O britânico jogava atualmente no Manchester United e era um dos mais prestigiados futebolistas do clube. Paul Scholes irá agora integrar a equipa técnica do clube de Manchester. Wikisciência, a primeira enciclopédia portuguesa online, já tem mais de 300 artigos e está a tornar-se numa referência de pesquisa. Prevê-se que, até ao final do ano 2011, esta mesma enciclopédia portuguesa online contenha mais 400 arquivos, totalizando um total de cerca de 700 arquivos disponíveis para consulta. A Wikisciência pretende ser o maior projeto no que toca a artigos online sobre estas matérias em Portugal. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.